olho pro menor de trator. Tô botando só pra fazer barulhão. E se você aqui, ele gritou. Vou na cena, no show. Se sua vibe é a brisa do flow. Entrei em campo agora e já fiz o jogo. Entrei em campo agora e já fiz o jogo. Eles querem falar de mim. Eles querem muita inveja de mim. Por não sabe nem onde eles são que eu vivi. Eu não sofri nem a metade que eu sofri. Então pode falar, deixa eles falar. Já de outro me dá pra escutar. Tô nas alturas, não viu? Já tô fora de calar. Vou dar um capo, tô e sabe que ama. Critica-me hoje, fala que é meu fã. Congelado, mano, foi a Amsterdã. Olha os galas da quebrada. Tá no topo com a vida mudada, né? Hoje nós só da risada. Meu sofrimento que nós já passou, Eu jamais esqueci. Tá de fé que sempre foi eu por mim. E ela machada de Louis V. Eu vim de um lugar que se tu ver tu vai chorar de dó. Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dando. Vi vários amigos se perdendo na porra do pó. E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor. Hoje eu tô bem melhor. Cê pensou que era infrator, tá impressionada com o lipid na mão. Cê que viu que o GM lançou, pagado de cancelar a prestação. Passa uma vista pra recalcar, deixou. Só em cama, só em apresentação. Tipo perigo eminente de cor. É, e minha vaca eu vou deixar pra invejoso camuflado que tenta colar do lado mais. Fiz minha cota e guardei na minha memória que tava na pior fase pra no mundo de brilhar. Quais? Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda, só que pra colar do lado ainda. Já tá bem mais acostumado com o destaque. Tá causando um piripaca cada linha que o bonde mandar. De polichete, dólar na mesa equivale o que pingou na conta enquanto nós transveste. Pensa quantas vezes usou de vestir a camisa e pegar no revólver. Só consegue liberdade, os amigos de fãs, o bonde dos moleques. Vê se acredita na sorte. A foco do ad tá bem calibrado. Eu tô de McLaren só cortando vento. As carenagens toda aprimorada. Fique extravagante que nem meu talento. Tatuagem é a placa errada, esse canto de funk não tem argumento. Pra contestar que a nossa vitória foi feita no merecimento. Diretamente, Restante Love Shock. É o Lipe, é o Harigá.